É que tem dia que não é bom. Cê já acorda com os problemas na cabeça. Tanta inveja traz decepção. Irmãos querendo sua cabeça na bandeja. Eu que fiz o meu corre pra poder virar. Levantei todo dia e paguei pra ver. Bico só fala mal e quer vir criticar. Cê fala que é tão fácil, eu quero ver fazer. No frio da madrugada, várias noites viradas. Sabia que um dia ia acontecer. Pegou fio da meada, não sabe de nada. Quem sabe lá na frente a gente se vê. O mundo me estressa e a batida do rap real me acalma. Let's go, vamos nessa, sem essa de pressa. Ganância estressa minha alma. Conexão mental aqui é rara. Coração criminoso e mente blindada. Quem vive de ilusão é mágico. Transparência no jogo marca gol de placa. Quem perdoa é Deus, nós fala na cara. Nunca foi compreendido quem corre o risco. Se o dinheiro grita, a verdade se cala. O caminho em seguida é labirinto. Não me correge, eu falo com meu querer. Assim que nós bebe. Estilo Patrick e Orla. Foda-se a Hebe e a cor da pele. No frio da madrugada, várias noites viradas. Sabia que um dia ia acontecer. Pegou fio da meada, não sabe de nada. Quem sabe lá na frente a gente se vê. O inimigo domina armadilhas, Deus domina o livramento. Pros irmãos que estão no sofrimento, liberdade vai cantar com o tempo. Cabeça erguida, pois o caminho em seguida é subir. Faz pra merecer. Imagina aprendendo, eu sou o que sou, não que os gambé fala. Mas tem proceder. Seu sorriso é o melhor veneno, mano, para aquele que quer ver você chorar. Puta que pariu, irmão, vai vendo, eu penso, o incentivo nunca irá te atrasar. Lázaro saiu daquela sepultura, Daniel da cova e José do poço. Água mole, pedra dura, bate e fura a visão do inspirado muito louco. No frio da madrugada, várias noites viradas. Sabia que um dia ia acontecer. Pegou fio da meada, não sabe de nada. Quem sabe lá na frente a gente se vê.